dó, mais uma criança no trabalho infantil. Outra estuprada pelo pai, boiou no rio. É o futuro do Brasil. Porque a pátria recrutou e tombou de fuzil. Futuro traficante criado pela avó. Filha sem pai que vira puto, usuária de pó. Repete a cena sem dó. Caixão de lata é orfanato pros nossos menores. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, a oração. Glorificado sejam os orfanatos e abrigos então. Filho, lembra do pai e não chora. Não deixa que a lágrima põe a mágoa do peito pra fora. Mostra que a dor do órfão gera revolta no coração. E que a exclusão não é sinônimo de educação. Só quem perdeu sabe a falta que faz. Mas quem nunca teve, tanto faz. Não sente falta de abraço de pai. E na quebrada igual a mim, os 90% órfãos abandonados por pais biológicos. Que invade a casa alcoolizado, quebra eletrodoméstico. A mãe foge com a roupa do corpo e o feto. Se cresce é revoltado, fazendo cartão na escola, sonhando que fosse a bomba que incinerasse o filho da puta. Brasil esquece que orfanato é abrigo pra mostrar animal rejeitado. Não quer virar ser humano. Vai, troca pra sua mãe que cê não precisa de pai. Esforço dela e da avó valeram muito mais. E quem jurou me decapitar numa fossa não foi homem suficiente. Não honrou as calças que veste. A faca embaixo da cama, a mãe passa a noite em claro. Protege o filho do pai embriagado. Sou ignorante, meu ponto de vista é igual de qualquer moleque louco. Que viu os roxos na sua mãe de soco. Olheira no trampo, manga comprida no calor. Esconde as marcas que o Brasil não enxergou. Apoia o detento com estoque com lençol no pescoço. Faz o Maria da Pê pedir seguro. Pede socorro, socorro, mãe. Que o pai tá abusando da filha, filha grita. Volume alto faz ela ser vítima. Reprodutor é homem pra fazer, mas não pra criar. Quem vai criar é a rua que vai entrar. E raramente vai fazer o que perdoa o covarde. Mas os que oram todo dia pede pra ele a morte. Ó, para igual a mim, abandonado aos 3 meses. De verdade é Deus que não abandona, o filho não esquece. Fácil falar, virar bandido quem quer. Mas quem teve hematomas na cara como incentivo não foi você. Então assalto, não peça compaixão, nem pra ele. Quem tá esfregando a arma na sua cara é só mais um filho bastardo. Só mais uma criança no trabalho infantil. Outra estuprada pelo pai, boiou no rio. É o futuro do Brasil. Pátria recrutou e tombou de fuzil. Futuro traficante criado pela pó. Filha sem pai que vira puto, usuária de pó. Repete a cena sem dó. Caixão de lata é orfanato pros nossos menores. Mais uma criança no trabalho infantil. Outra estuprada pelo pai, boiou no rio. É o futuro do Brasil. Pátria recrutou e tombou de fuzil. Futuro traficante criado pela pó. Filha sem pai que vira puto, usuária de pó. Repete a cena sem dó. Caixão de lata é orfanato pros nossos menores.